011, São Paulo. Aqui seus fãs valem porra nenhuma. Parasitas desmerecem a caminhada. Fazem um monopólio com a música. Seja um deles ou suma, vou derrubar igual sumô. Tela branca igual a Kuma. Lírica suja, dizendo não pra bandeira branca. Preparado pra luta. Foda-se Bolsonaro e o Lula, pega na minha balança. Políticos são safados e todos merecem muita cobrança. Eu vejo em nossas crianças a falta de perspectiva. Sem herança, sem uma base em casa. Sem pai presente, sem esperança. Eu sou sem remorso, eu sou humano com muita atitude. Ideias atravessando o mundo igual latitude. Barriga pro alto igual Snoopy. Igual Snoop Dogg, fumo cannabis. E se você não fuma, isso não mude. Drogas vão transformar você numa versão sua que ninguém gosta. Se ajude. Dor na minha mão, fio de aço entre o osso e o tendão. Agora eu respondo, mera. O que mais doeu foi o meu coração. Terra maldita, onde o dinheiro é tudo e logo ele é a maior preocupação. Mesmo perdendo muito, ainda tenho 141 motivos pra não viver em vão. Diretamente do subúrbio, mano periférico, meu castelo carrega segredos demais. Não me engano pelo luxo, mas se for pra ter, é encher o bucho. Acostumado com a guerra, buscando a paz. Diretamente do subúrbio, mano periférico, meu castelo carrega segredos demais. Não me engano pelo luxo, mas se for pra ter, é encher o bucho. Acostumado com a guerra, buscando a paz. We'll be right back.